Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet! Jurassic Cast! Live no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio... Voador. Não. Mais um episódio Inês Brasil. Inês Brasil. Já já você vai entender. Aqui é o Calaveira, está comigo aqui o Miote. E aí, galera? Hoje vamos ver se o Bruno não fica respirando, né? Caralho, Bruno, tá foda, hein, bicho? Tu tá o capitão asmático. Tá comigo aqui também o Brunão. Uma puta, né? Vai ficar com a raivinha, vai. Não, eu só queria dizer que apagar um incêndio com um lago congelado é a puta que o pariu, Miote. E aí, Bruno, qual é o filme de hoje? Hoje nós vamos comentar ao vivo o nosso querido, Superman 3. Aí é que você se engana. Por quê? Porque a gente não vai falar de Superman 3. Ele está vendo eu colocar as letrinhas do filme que nós vamos assistir agora. Hoje nós vamos assistir Xanadu! Que pariu, velho. A raiva dele, velho. Ele tá desconfiado a noite toda. Eles vão pegar o negócio, não? Vocês vão pegar o negócio, não? Pô, o negócio não vai funcionar, não, hein? Ele tava meio boladão, né? Eu mexi no Netflix e pô, mas eu vou no Netflix ali. É isso aí, internéticos. Hoje nós vamos com mais um Jurassic Cast Live falando sobre Xanadu, por isso que é Inês Brasil, porque parece, mas não é, entendeu? Entendeu? Entendi. Então hoje nós vamos dar aquela destrinchada Xanadu no Jurassic Cast Live, né, Bruno? Que afinal de contas, agora nós temos que fazer, né? É. ele tá desconcertado, velho. Caralho, eu não creio. Cara, é só porque eu vou ler a sinopse, só pra quem não conhece. Uma encantadora musa grega inspira um artista e um músico a unirem forças e transformar um edifício abandonado no ringue de patinação mais legal do mundo. Isso, é isso mesmo que vocês ouviram. Vai vir uma deusa pra terra. Eu nunca vi essa porra também. Cara, eu vi, dói. Galera, dói. Sem sacanagem. Olha, se vocês acham que rock mas um caminhoneiro... Ela, assim, nem ela tá... Ela, cara, tá maravilhosa. Ela é bonita, ela tá maravilhosa. Mas e daí, velho? Ela tá maravilhosa. Ela é bonita e... Ela é bonita e daí? E olha as minhas melinas. Olha as minhas melinas. Pô, maneira, as duas são maneiras, mas porra, meu irmão, mas aguentar. Não contribui, não ajuda. É, vai aguentar. A outra lá, coitada, com um mês e meio de site, já posou pelado e o caralho. Vai, bota essa merda logo aí, caralho. Então, se você quer assistir o filme junto com o Jurassic Cast, você vai dar play em 3, 2, 1, agora. Uma distribuição MCA. Aí, Bruno, o filme já começa bem, já começa um filme dos anos 30. Você adora filme dessa época? Aí tem um Concorde. Planeta, Terra, Cidade, Tóquio. Caralho, Cidade, Tóquio, olha ali, ó. Kelly? O Gene Kelly é a bicha velha que compra o que faz o... velho. Gente, eu nunca vi o Brunão tão desamparado. Os efeitos visuais desse filme são sensacionais. Cara, olha só, Xanadu. Não. Um dia chegar, velho. Um dia chegar, Xanadu, Bruno. O que é o nome dela? Não, Xanadu é o nome da boate. Do ringue de patinação barra boate barra... Tem um filho da puta tocando clarineta no caralho da praia, velho. Caraca, vai ser... Vai ponto 50 de palavrão, né? Se prepare, se você não gosta de palavrão, desligue agora. Olha aí, ó, que lindo. Ah, é o Kal-El, ó. Aí, ó. Ah, não é pincel, eu pensava que era cristal. Parecia mesmo quando eu tava surgindo, parecia né? Parecia um cristal, né? Ué, não é Superman 3 que a gente tá vendo, porra? É. A gente ainda vai fazer do Superman 3, viu? Você que ficou decepcionado, a gente vai fazendo, não se preocupa não. Que desenho merda. Rasga essa bosta, ficou uma bosta mesmo. O Bruno é um puto, velho, a melhor coisa. Ó, oh, que merda. Onde é que você consegue arrumar alguma tinta que preste nesse pintor porra, é assim, paleta? Cara, pintor é assim. Aí, fica tudo uma merda. Ele já é o segundo que ele amassa. É porque ele é gênio, mas ele se cobra demais. Ó, oh, tá fazendo uma... Olha, eu tô fazendo uma torradeira? Uma impressora que copia e cola, viu? Desenho da impressora laser. Impressora 3D. E a porra das músicas são da Electric Light Orchestra, cara. Não tem banda mais boring no mundo, velho. Você conhece essa banda? Cara, o Bruno conhece todas as bandas do mundo, né, velho? Electric Light Orchestra é uma banda tipo rock progressivo, assim, estilo... Estilo a porra daquele... Que a gente esculachou naquele programa do Feitiço de Áquila. É o mesmo tipo, velho. É o mesmo estilo, velho. É o mesmo estilo. Ah, mas que diabo. Caras como eu não deviam nem sonhar. Ó, ainda vai ser porco jogar isso pela janela. Ah, olha é americano, só. Né? Americano, peste bubônica tá aí, ó. Aí vai surgir que nem a Mary Poppins. Só falta isso. E por que, caralhos, as folhas são em desenho? É porque eles o eram efeito incapazes especial, de jogar papel assim pro alto? Ah, ficar voando assim não conseguiu, não. Ó lá. Ô, bicho, o Walt Disney conseguiu, velho. O Walt Disney conseguiu. Vocês perceberam que é o mesmo efeito em todas as coisas, ó, é o mesmo, vai passar de novo. Ah, é detalhe. O Olimpo fica no muro dessa parada aí, ó. Puta que pariu. O Olimpo aí, ó. Das pessoas dançando, olha lá. É, olha lá, ó. Do nada, a mais vagabunda, vagabunda. Tava de perna aberta, A mais vagabunda de todo Olimpo, olha lá. Nossa, que tesão esse desenho! Gente! Gente, isso tá muito bom, gente! É, mas essa aí não é o Olivia Newton-John. Não, não é. É o que é a primeira que vai dançar. Isso aí parece porra chuchada, velho. Velho, olha o efeito especial dessa porra, cara. É igual o Tron, tá reclamando o quê? Amiga, vamos dançar? Porque não temos mais nada o que fazer, vamos dançar sensualmente. Cara, o problema é 1980, isso era o final da época disco, sacou? Assim, o que era bom do disco já tinha acabado. Teve alguma época boa no disco? Saturday Night Fever. Bale Sábado à Noite. É o Tony Maneiro, porra. Porra, aquele filme é legal pra caramba. Ele retrata o melhor período da época disco e tem as melhores músicas e, porra, tem o Bee Gees que é foda, sacou? E é foda até hoje. Akira, acho que é Akira o nome dela. Olha a cara, olha a interpretação, olha isso. Gente, eu tô FIFA! Eu tô FIFA e minha irmã não está usando sutiã! Pô, mas vem cá, você tem uma branquela, uma japonesa, uma negra. Bicho, o que que Zeus andava fazendo pra ter seus filhos tudo assim? É, volta ao mundo em 80 dias. Volta ao mundo em 80 rolas. Vamos ouvir um pouco dessa música maravilhosa, não, vamos, não, The Electric Light Orchestra. Ah, agora tu vai ouvir. Suddenly I was born. I can't be real. Vai vazar um peitinho ali, viu? Ó, vai vazar, vai vazar, vai vazar. Vai nada, nem isso tem nesse filme. E esses vestidos de tafetá, cara? Não, cara, e por que que elas ainda estão brilhando, velho? Elas já saíram do quadro, cara. Elas estão lá ainda. Elas estão sensualizando, porque o pai delas curte ver, né? Tu sabe que no Olimpo é uma putaria danada. Vamos brincar de roda agora, lá. Nós somos deusas, nós ficamos pronto, nuas. De repente. Elas estão lá no Parque do Universal. Olha, vai, vai, flash. Olha lá. Vai cada um pro lado. Eu vou dar rally. Olha isso, velho. Cada um pro canto, é isso que vai acontecer, né? Cada uma foi pro seu canto. Sabe o que é isso? A intenção era contar várias histórias. Ah, faltou cena do 2, 3, 4. Não, você viu que foi todo mundo pra cima e ela é rebeldinha e voltou. Caralho, tá muito gostosa nesse filme, vai ser, eu tenho que admitir. Não, aí agora vai ter o diálogo mais nonsense. Oi, de todos, tudo olha bem? Isso. Já beijou... Porra, desse jeito qualquer um se apaixona, porra, né, velho? Pois, Olivia Newton-John, caralho, velho. Do nada, de patins. De patins ainda? Te beija sem sutiã? Ah, Sony, beija na fulô? É mesmo, olha lá. I flow. Beija na fulô. Ah, lá. Oh, isso aconteceu uma vez comigo numa micareta. Veio a mulher, me beijou e foi embora. É. Será que ela era uma deusa? Será que ela era o Olivia Newton-John? A deusa do sapinho, né? Aí começou a galera já que não é deusa. Você vê que cortaram o cabelo da japonesa de um modo muito escroto. Botaram a franja na mulher praticamente na metade da cabeça. Você ainda vai ter sorte se pagar a mudança. Quem pode pagar uma casa em apenas 5 anos? Ah, um cantor de rock nem precisa desse tempo. Paga à vista. $1 milhão, meu Deus. Sabe o que é isso, Bruno? Isso é a tua agência hoje em dia. Não, eu não tô entendendo nada, na verdade. Michelangelo Malone. Michelangelo Malone? É isso mesmo? O nome do cara é Michelangelo. E por que a cabeça do cara é tão grande? O cabelo. Não, é a cabeça mesmo. Não, o nome dele é Sony Malone e nego chama ele de Michelangelo pra zoar. É, dá pra ver que é bem anos 70 mesmo, né, que o pessoal tá... Não, mas esse filme é nos 80. Não, sei, não, o filme foi lançado em 80. 80, mas ele é bem mas anos 70. Mas isso foi filmado em 76, cara. Até nego ter coragem de lançar no cinema... Nasceu filmado um dia, essa porra. Ai, cara, não, faz a carinha que o filme ele teve um lançamento medíocre. Sem dinheiro. Eu lutei muito, acreditem. Não se preocupe. Eu passava o tempo todo só pintando o que os outros queriam. Pintava o carro de um, depois pintava o mural de um outro. Pintei até a capa do álbum do Simpson. Aí, quando eu resolvi ser freelancer, não somente quase morri de fome, como não cheguei à conclusão. O que é que eu vou ser? Mas você pode tentar de novo. Vai tentar, não é mesmo? Olhem quem resolveu aparecer aqui. Trouxe a bandeira branca? Você sabe ser irônico. Peraí, eles estão reclamando de causas trabalhistas? É isso mesmo? Eu não entendo. O cara, ele decidiu trabalhar com arte. E tá reclamando que ganha pouco. Vá se fuder, porra! Por que diabo resolveu me pegar de volta? Simples. Você é bom. E é também o mais rápido aqui do pedaço. Só que dessa vez, vê se para de querer dar aquele seu toque pessoal em tudo, né? É só ampliar a capa do álbum exatamente como eu indiquei. Será que eu estou sendo bastante claro? Sim. Bom, pronto. Essa será a sua obra-prima. Pode começar. E você entendeu que o cara pinta capa de álbum? Ah, naquela época era tudo capa de álbum. Era tudo pintado, cara. Naquela época era assim mesmo. Capa de videogame também era assim, tudo pintado. E, Sony, eu tenho uma amiga sensacional. Você está interessado? No momento, não. Ei, mas que gracinha. Acho que esta é a garota com quem eu cruzei quando eu vinha pra cá. É? Eu vim andando pelo parque e ela quase me derrubou. Aí me deu um beijo. Ah, tá bom, agora me conta só a parte pornográfica. O que foi que você fez? Nada. Ela sumiu. Como sumiu? Ah, essa não. Esse é o mesmo Sonic que sempre deixou a mulher ouriçado? Vou descobrir quem é. Isso era. Não me assustou em nada. Ela desapareceu na velocidade do Flash. Não, peraí. Essa é aquela menina que eu estava no parque, que ela veio de patins do nada, me beijou e foi embora na velocidade da luz e eu achei super normal. O que o Napoleão Dynamite tá fazendo aí? Caralho, Napoleão Dynamite. Esse cara tem e cara ele é vesgão, velho. Cara de ator de filme pornô. E se eu estou olhando pra ela, ela está no álbum das 9. Se eu não pago ela, ela não está. Aqui, olhem pra mim, agora olhem pra direita. Ah, muito bom. Olha, Sonia, eu não sei quem ela é. Como é que você não sabe quem ela é? Você tirou a foto? Olha. Caraca, velho. Ele tá fotografando a abertura do Fantástico. Parece mesmo. Velho, olha a pinta do fotógrafo, velho. Esse vai puxar... De camisa aberta, ele velho. Ele vai puxar a piromba pra fora e agora vai falar assim, quem de vocês três vai mamar? Olha a pinta do cara, velho. Nossa, sua peluda até dizer chega. Eu tenho muita raiva desses homens que se barbeiam e continuam peludos. Sabe assim, com aquela cara cinza. Tem uma aflição desse aí tipo de gente. Velho, olha o plot do negócio. O cara foi lá perguntar pro cara quem era a mulher que ele tinha fotografado. Aí o cara fala assim, não, o pior é que eu fotografei só o lugar. Ela apareceu e desapareceu, só apareceu na minha foto. Mas não espalha, porque essa é a minha melhor foto que eu já tirei na vida. Isso por quê? Porque tem essa tesuda aqui na capa, né? Olha que short. Olha o short do cara. Você é o homem. É, não, é a mulher. Quem é que vende pipoca com essa roupa, velho? Cara, anos 80 era assim, velho. Eu tinha altos shortinhos assim. Quem é que vai pra praia de jaqueta, velho? Americanos. Isso eu vi. Americanos fazem isso. Rapaz, tô vendo aqui no IMDb, uma das musas lá, do começo, é a Valéria do Conan. Sim, é. É ela mesmo. Ei, cara, o que você tá fazendo aí em cima? Velho. Olha o Gene Kelly, velho. Calma, porque vocês não viram quando ele anda de patins batendo palma. Se vocês achavam que o Gene Kelly era viado, vocês não viram essa cena. Não sabe tocar alguma coisa mais animada, não? Claro. Que tal? Pelo menos é mais rápido. Vem, me dê a mão. Não nos conhecemos, mas já somos melhores amigos. Quer pipoca? Sim, obrigado. Trabalha aqui por perto, rapaz? É, aqui perto. Trabalho na gravadora Hertford. Então você faz parte do. Cara, não faz sentido. Ele viu o velho tocando clarineta na praia e foi atrás e foi reclamar que o cara tava tocando. É a deusa grega que tem nome de personagem japonês. Foi ela. Ela vai falar: fui eu com a minha pepeca mágica que atraiu você e o velho bicho. Tem aqueles posters grandes que você vê pendurado em tudo que é loja de discos como promoção. Parece um trabalho bem interessante, não? É, e também seria bom você dar uma esticada na sua hora de almoço. É isso aí. Sabe, eu também era do meio musical, mas agora sou o que se chama de aposentado. Isto é, estou no desvio. Ah. Não acredito. Ei! Ei, espera aí! Ei, rapaz, espera aí! Onde é que você vai? Ei, você! Ei, espere! Ah, me traz isso, depois eu te devolvo. Claro, se vier devolver pessoalmente. Um prazer. Como é que as pessoas nos anos 80 viviam, cara? O cara conheceu a mulher no meio da rua, vou pegar aqui emprestado a sua moto e depois eu devolvo. É porque é Estados Unidos, né, cara? Lá a moto lá o quê? Custava $20? Aqui que a gente vendia uma casa. Ei! Como é que um patins anda mais rápido que uma mobilete? Não, e a Olivia Newton-John patinando parece que tá cagada. Parece, né? Que não sabe, né? É, parece que tá cagada. Ela é memorroida. E ele também tá numa destreza. Puta que pariu. Miote, essa foi a atuação. Miote, anota da atuação. Olha lá, desapareceu, virou uma rola e subiu. Isso. Aconteceu isso com o Chico Xavier, você viu? Lembra quando ele morreu? Subiu agora? Não é uma rola, né? O Chico Xavier tá ali agora. Isso, e ela desmaterializa e nego não tá nem aí, quer? Chico Xavier ali atrás, ó. Olha lá, chapéuzinho. Ali ele, ó, ali do ladinho, ó. Tadinho do bichinho. Se abrir com um estranho. Vamos, qual é o problema? Tá bem. Eu topei com uma garota hoje de manhã. Nunca tinha visto antes na minha vida. Ela me beijou e desapareceu. E daí, qual é o mistério? Daí que o mistério disse que 10 minutos depois vi a foto dela na capa de um álbum que me entregaram pra pintar. Parece loucura, não acha? É, se eu disser que parece uma loucura, promete que vai parar de procurar por ela? Não. E por que pergunta? Pois eu vou continuar procurando. Está bem, rapaz, mas aceite um conselho meu. Qual? Não procure mais embaixo d'água. Obrigado pelo conselho. Ei, Al, onde é que você vai? Ei, Sony, que bom ver você. Como é que vai essa força? Como é que eu posso ir mal com a pintura bacana que você fez no meu carro? As gatinhas estão adorando. É, eu considero um dos mais belos exemplos do meu trabalho. Ah, é uma beleza, meu. Pra onde é que você vai? Leste, você. Oeste. Ah, eu te dou uma carona. Não, fica longe. É isso, eu te devo um favor. Tá bom. Vamos em frente. Relaxe de vida. Se agora vamos por... Vai, Marte. Vai, Marte. Ei, esse é o lugar lá da foto. Devagar que eu vou ficar por aqui. Aqui? Obrigado pela carona. Obrigado por me deixar aqui no meio do Queens, vazio, tudo abandonado. Daqui a pouco vão aparecer os Warriors aí. É. Ué, meu Deus, esse cara é do Warriors! Caralho! Sabia! Sabia! Ele é o líder do Warriors, ele velho! Ele é o líder do Warriors, caralho, velho! Puta que pariu, ele mesmo, velho! Que triste, velho! Você olha faz aí. O líder de uma gangue e depois faz um cara gay! Não, isso aqui veio antes do Warriors, não é não? O Warriors é 84, 86, sei lá. Sei lá, mas assim. O Warriors também não tá muito diferente disso aí não, viu? Vou te falar assim, zero. Que hora que ele tirou o patins, velho? Ele tava de patins, olhou pra cima, de repente ele tá escalando o negócio com patins na orelha, velho. Cara, vai por mim. O Warrior é 79, tá? Puta que pariu. E o Recima é de 80. Ele é o antes do Warrior, velho. Aí a Olivia Newton-John começa a cantar e ela canta bem, a bichinha é afinada. Já viram a Olivia Newton-John hoje em dia, cara? Ela tá igualzinho um travesti da época da TV Manchete, lembra, meu? Lembra aqueles travestis que botavam silicone industrial na bochecha? É, você fala travesti, eu só lembro do programa Silvio Santos. As Trava, que fazia, fazia dublagem. Ah, eu faço dublagem, eu me apresento em show, faço apresentação particular. Não, e ele fazia questão de perguntar se ela era operada. É, tô operada? Não, depois começou filha, a operar, é operada. Só não, Silvio. Aí ele, ah, onde é que você guarda? Eu. Ei, o dia inteiro eu procuro por você. Pode não acreditar, mas eu estou pintando a capa de um álbum e é você que está nela. E por que não ia acreditar? Porque até hoje eu nunca tinha visto você. Agora eu vejo você 3 vezes num dia. Isso já é coincidência demais. Parece que não está acreditando nisso. Pois com tudo que já me aconteceu hoje, para falar a verdade, não estou acreditando. Tem razão. É coincidência demais. Alguém deve estar arranjando isso. O que quer dizer? Ei, espera um pouco, eu não tive nada a ver com isso. É mesmo? Claro, não tive, não. Tá eles aí agora no Teatro Tablado. Teatro Tablado não, Teatro Procopio Ferreira. Sabe qual é o Procopio Ferreira? Que fizeram um rebuceteio, sabe? Ah, já viu o rebuceteio? Já viu o rebuceteio? Já viu, meu, rebuceteio? Inclusive, eu preferi estar vendo rebuceteio agora. Aí, isso aqui é um pornô inteligente, é rebuceteio. Os caras trepam que nem louco por uma meia hora, depois para. E o cara, que é o diretor do bagulho, que é o Barbudão, que é o diretor do filme e o diretor da peça do rebuceteio, ele começa a falar teorias junguianas, cara. Isso é muito legal, velho. Aí você fica, tipo, batendo peito e pensando. Meu Deus. Estou batendo punheta porque o meu pênis existe ou são só meus órgãos sensoriais? Cara, você fica assim, oh, meu Deus, que coisa mágica. Eu não sei pra que lado eu tenho que olhar. Nós nos veremos de novo. Tchau, Sonny. Nossa, mas eu ia passar-lhe a vara muito nessa. Você viu a carinha dela de ai, me came. Me faz. Me faz. Vira. Nossa, que transição incrível! Isso é transição de. Anos 80. Não, é transição de. PowerPoint. PowerPoint, PowerPoint. PowerPoint não. É transição de transição armação ilimitada. Clipe anos 80. Fazendo aqui é cedo. E é tão cedo. Tô trabalhando. Oh, que maravilha. E essas duas recalcadas? O que, que a Meryl Streep tá fazendo ali atrás, velho? Sério? Uma semelhança com um cara aí chamado Sony? Ah, sim, ele trabalha aqui. Só que tá sempre atrasado. Puxa, mas isso está muito bom, hein? É, é bom demais. Desde que está errado. Você sabe que ela tem que ficar igualzinha. O Hugh Jackman. Cara, coitado do Hugh Jackman. É assim tão difícil? Se quer que eu trabalhe, eu trabalho. Se quer ficar aí discutindo, eu posso entrar nessa também. Não seja insolente, Malone. Esse trabalho tem que ser feito. Por que fica perdendo tempo com essa garota? Porque você tá perdendo tempo com a garota. Porra, eu gosto de pepecas. Porque eu ainda não comecei o cu, né, ô véi babaca. Porra, véi, aonde que teu chefe vai virar e falar que você está perdendo tempo tendo vida? Aonde você pensa que você está? Não, quando é que você vai terminar isso? Eu vou terminar quando eu terminar. Em 5 minutos na minha sala. Se levar 6 é rua. Sony, o que é que você fez? A Mary Streep lá. Ah, a Mary Streep é uma ova, pra Dona Clotilde. Dona Clotilde, esse cabelo era assim. É mesmo. Cabelo, né? Cabelo solto. 4 minutos. Que diferença faz isso? Se eu digo que é terça, ele diz que é quarta-feira. Pois então pode muito bem concordar com ele. O que é que custa? Não, nada. Talvez só a verdade. Quer dizer, ele é um funcionário babaca. Ele tá sendo ajudado por uma deusa e ele é um funcionário babaca. Me explica uma coisa. Por que que ele tá replicando em tamanho gigante a capa do disco? Vai vender aonde isso? Não podia mandar ampliar, não, numa gráfica. Tem que contratar 4 desenhistas pra ficar... Mas eu acho que nessa época não tinha gráfica, né? Quem é que imprimiu a capa do disco? O quê? Desculpa, eu me perdi. Eu tava pensando em outra coisa aqui. Quem é que imprimiu a capa do disco? Porque a capa do disco não era pintada à mão. Como assim, velho? Eu não tô entendendo. O que que você tá falando? O cara pega a capa do disco e reproduz ela gigante. Ah, sim, é. Ele vai perder tempo de trabalho, hora de serviço e a tela só pra reproduzir uma tela grande. Isso. Mas, velho, é o amante do Gene Kelly. O que que você quer? Tem que fazer o velho. Eu sei lá, cara. Quero que você fique esperto também. Comece a fazer as coisas como mandam, não como você quer fazer. Mas às vezes eu vejo mais nessas capas do que elas realmente estão mostrando. Isso é arte. Pinte apenas o que lhe manda pintar. Se começar a mudar as coisas, outras pessoas também vão mudar. E antes e ele é rebeldinho. O chefe tá virando pra ele e falou assim: olha, eu te pago bem e não peço muito, mas cumpra o prazo que você tem pra entregar. Como se eu quero. Como se eu quiser. Sou revoltado. É. Sou um warrior. É, ó. Terça-feira é quarta. Terça não é quarta. Nossa, mas essa transição, que montagem, velho. Oscar de montagem. Essa transição, velho. Olha lá, eles fazem o pôster que vai ficar ali do lado de fora dessa porcaria dessa loja dessa bicha velha do Gene Kelly. Oi, clarinete. Como é que vai? Ah, como é que tá aí, rapaz? O que é que tá fazendo aí em cima? Com medo de descer. Segura esse quem cara. Quem te viu, quem te vê, hein? Emocionou multidões cantando na chuva, agora tá fazendo papel secundário nas ameaças desse filme. Tudo bem? Tudo bem. Carreira é uma merda. É, é uma merda, velho. Morreu, Gene Kelly, morreu mesmo. O que você tem aí? Ah, essa é uma joia rara. Faz meses que estou esperando. Ah, Glenn Miller. É, mas você não sabe nada dele. Ele não é do seu tempo. Beethoven também. Não, não é para de conversar com essas King aí, nessa porra desse teu iPad aí, mano. Você gosta de Glenn Miller? E você gosta de rock and roll? Adoro rock and roll. Adoro Glenn Miller. Olha a mansão da bicha velha. Mas bicha velha é assim, acumula riqueza, né? Alfred. Pois é, mulher, eu tô aqui sozinha nessa mansão, doido pra ter um garoto pra mimar. Obviamente eles faziam grandes coisas naquele tempo. O que é que você faz com todo esse espaço? Nada mesmo. Mas eu gosto desta sala apenas por causa do som que ela reproduz. Bom, eu só sei que eu tenho uma coisa a dizer. Lembra que eu te dei um pouco de pipoca? Tá bem, mas você veio aqui pra ouvir Glimmer, né? Ah... Tudo pronto. E aquela pintura mal assombrada ali do lado esquerdo? Pois né? É, velho. Esse som é um milagre. Ei, Denis, é você? Sim. Ah, ele tocou com o Glenn Miller. Ah, velho, vai se fuder. Quem é aquela ali? A porra da Akira. Akira? Caralho, ela é uma Doctor Who, velho. Tem mais alguma surpresa? Esta é a sala que eu chamo de sala das minhas memórias. Sala de relíquias, é. Vai lá, vai levar ele pra sala vermelha, onde tem as correntes. Isso é. Quantos anos ele tava aí, meu? Éramos um grupo inseparável. Depois de viajar com o Miller, formei minha própria orquestra, montei meu próprio clube lá na rua 51. Era pequenininho, mas estava sempre lotado. Todos que estavam aqui na cidade davam uma passada por lá às vezes. Entravam para um trinque ou dois. Agora é estacionamento. Cara, o Gene Kelly, ele tenta, né? Dá pena dele que ele tenta. Ele tá tentando. Você vê que ele tá tentando atuar. Agora o rapaz porta ali não ajuda. Ele tá tentando atuar lá, o garoto. Ah, ela vai falar da porra da garota do álbum. É. O que é o Walt Disney? A cantora da orquestra. Aí ela partiu. O que é o Walt Disney? Porra, tá igual. Cara do Walt Disney, só botar um bigode. O Gene Kelly? É ela. Até o terno tá igual, até o cenário. Só os cachorros, só os cachorros. Só falta parecer o Mickey e a Tinkerbell aí nessa porra. Velho, eu tô numa revolta com essa eu porra. Tô vendo, viu? Velho. Caraca, tem velho, eu nunca vi o Bruno sem biote, acho que a ideia não foi boa. E olha, antes de você ficar putinho, a ideia foi do biote, viu? Não, não tem nada a ver. Não, foi do Coruja. Foi do Coruja? Foi do Coruja essa ideia. Nunca lhe passou pela cabeça voltar a música? Oh, apenas umas 20 ou 30 vezes por dia. Então o que está esperando? Bom, eu já não toco mais clarinete como nos velhos tempos, mas sabe de uma coisa, rapaz? Eu gostaria de abrir outro barzinho novamente. Por que não abre? Ah, eu tenho imobiliárias procurando já há 2 anos. Elas não conseguem achar um bom lugar. Seu lugar que está... Olha o tamanho do vaso que tem lá atrás, velho. Não é fácil, isso é como se apaixonar. E tem dois. Sentir aquela coisinha diferente, especial, como você e sua amiga... Kira. Kira. Ei, por que você não me ajuda a procurar? Quem sabe você não acha alguma coisa? Eu? Claro, você sabe das coisas. Estranho como tudo acontece. É, estranho mesmo. 68 anos aí. Coitado, olha, velho. Eu compreendo. Eu conheço a saída. Sim, é claro. Até mais. A gente se vê. Olha, como é que esse rapaz descobriu sobre nós? Acho que estou dando muita bandeira. E filme mesmo foi o último dele, tá? É porque depois ele morreu de desgosto, né? Ele teve o derrame aí nesse filme. Agora, nessa cena. Está ficando velho, cara. E vesgo. E feio. Já estou velho, garoto. Você nem me reconheceria. Eu reconheço você. Sim, claro, eu reconheço você. O cara tá falando sozinho. É gagá, velho, esse derrame, olha lá. Ele tá igual o Miotti hoje, eu fazendo a parada do peito. O Miotti tava assim, ó. Eu tava desse jeito aí, eu fazendo a parada do peito. Miotti, não tá dando o negócio certo, não. Aí olha, ele fala, olha o efeito, olha o efeito, olha lembro. O efeito. Vai aparecer alguma coisa aí, ó. Caraca, okay, igualzinho feito. O efeito do Japonês. Exorcista 2. Igualzinho o efeito do Exorcista mesmo, 2. O Exorcista 2, né, viu? Eu te mostrei, não mostrei, meu? Olha a internet, que um dia o próximo filme vai ser o Exorcista 2. Eu te prepara, vai. Vai, Brunão, porque você vai ver o Darth Vader vestido de gafanhoto gigante. É a melhor coisa que tem, velho. You're so refined. Cara, coitado do Gene Kelly, velho. É pra como se ele estivesse lembrando. Isso, da música, e ele era o clarinetista lá, e a mulher tá cantando, e a banda do Glenn Miller, sei lá, e ele aqui, ó. Agora você imagina o cara fazer essa cena, sem nada tá acontecendo lá na hora. Vai dançar, ah, não, velho. Não, vai, não, velho. Não. Vai, velho, vai. Não, velho. Não, pelo ó, menos não, isso. Velho, olha o Janete. Caralho, olha as atrizes. Faz isso não, bicho, porra. Vamos ver se ele ainda dá no couro, vai. Quase 70 anos, hein? Por que que eles estão com esse efeito vagabundo? Por que que não botam os dois em cena? Pois é, porque tinha que justificar a porra do orçamento de R$58, essa porra. Vai pegar? Vai pegar? On every breeze I seem to hear your name. My heart's aflame. Assim até eu danço. Pô, Bruno, mas aí tem 70 anos, né, Bruno? Agora sim. Opa, deu uma desmunhecada. E o Olivia Newton-John tá provando que não dança porra nenhuma. You're never far away from me. I want you to know. I only have to close my eyes, dear. And suddenly I'm where you are. You better never stay, cause I'll never be far away. Isso aí tem cara de ser tipo um filme assim, a homenagem ao cara. É, ó, mas você acha que não? Só porque eles começaram a sapatear. E só porque, magicamente, a mobília da casa sumiu. Eu não tinha percebido que a mobília, a casa ficou vazia. A casa ficou vazia. E ele tá dando uma pinta foda. Cara, aí. Olha como a Olivia Newton-John tá dançando. Ela parece que tá debochando, velho. Olha os bracinhos dela, cara. Ele com 70 anos ainda mandava muito bem. Agora ela, pelo amor de Deus. Ela é boa, boa, Miotti. Ela é bonita, cara. Você tem que ver mais pra frente, que a roupa dela vai diminuindo. O problema é que ela canta pra... Eu acho ela muito afinada. Mas ela é péssima dançarina, cara. Vamos ver se a câmera aparece no espelho. Ah, ia ser épico. Cara, o Gene Kelly morreu em forma, hein? Ele morreu em 96. Depois dessa cena foi o Stroke. Dançava leve, né, bicho? Claro. Ele era um puta dançarino. Era legal ver ele nos filmes antigos. Aí depois de velho aí, pega a mão, passa a mão, ó, passa a mão. Ela gosta. Olha a cara dela. Pincelada nela aí. Nossa, que voltou a mobília! Voltou a mobília! A mobília voltou! Caraca, velho, Chapolin ficou melhor. Nossa, foi, velho. Cara, na boa. Do Chapolin na era boa. Melhor, a dona Florinda tendo o devaneio que tá dançando com o professor Chapolin. O professor Girafales foi melhor. Foi melhor, mesmo, velho. Foi melhor. Ah, aquela pepeca. Sapequei muito, brochei algumas, mas sapequei várias. Vou sentar aqui agora e ficar pensando. Espera a ereção passar. É uma merda ser velho. É. Eu tava assim, é uma merda ser velho. O pau fica duro, não tem como aproveitar, né? Eu vi uma vez um idoso falar assim: quando tu fica velho, o teu pau vira uma entidade própria. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele tá andando na rua e fica duro. É só ficar duro. Aí eu falei, caralho, a ereção do mês, no meio da fila dos tronos, o que que eu faço? Por isso que tem tanto velho, tem tanto dinheiro de abuso. Porque é a única ereção do mês, cara. Ele quer aproveitar o bichinho. Presta atenção, ele tá cagando a pintura, olha lá. Velho, que assombração. Aparece a louca dos dinossauros, não parece? Você viu alguns dinossauros aí com chapa de São Paulo? O estado de Santos? Velho, olha que esbugalhada nesse olho. Velho. Ah, mas ela tinha um olhão verde, né? Não, fique. Você pinta bem. Esta é a primeira vez em tanto tempo que pinto alguma coisa com tanto carinho. É uma pena. Cara, por que tem uma caixa da Cruz Vermelha ali na parede? É o kit de primeiro socorro. É por caso alguém se fure com estilete. Cara, que dia que me disse que eu devia esticar a minha hora de almoço? Um cara? Sim, um que conheci. Moço, deixa eu explicar pra você. Eu acho que o diretor não te explicou. São 3 horas da manhã, você tá tendo uma maluquice de pintar uma mulher que você nunca viu num quadro e ela invadiu o seu estúdio. E você tá suave com essa história. Oi, tudo bem? Estou aqui pintando você. Se é um lugar que procuram, que tal este aqui, onde nós nos conhecemos? Aqui? Ah, esquece. Pois eu acho que tem uma aura toda especial em torno dele. Isso é besteira. Você é um artista, ou... O que é, Matt? Você tá aí fingindo que você tá fazendo alguma coisa? Tô fazendo cocô. Saíram aí do Skype? Vocês já saíram do Skype aí com quem está agora? Rapaz, dá uma bicuda nesse iPad, velho. A próxima vez que eu vou gravar, ele começar nesse tec-tec, eu vou fazer assim, ó. Pou! Peraí! Vocês aí do outro lado vão só escutar um escândalo. Porra, caralho! Falei, eu avisei. Eu quero lhe mostrar esse estudo especial antes. Só as grandes orquestras podem vir gravar. Velho, que mania é essa de ficar andando de patins? Cara, anos 80, velho. Anos 80, a invenção do século foi o patins, vai fazer o quê? Você não lembra que as discotecas, o nego ia pra uma discoteca e ficava andando em círculo lá nos Estados Unidos? Tinha vários filmes sobre isso. Aí eles falam assim, não, vamos dar uma volta aí, tem que ir de patins. Na verdade, era os anos 70 isso, né? Até naquele filme lá, o Boogie Nights. A minha sondava de patins, aquilo nos anos 70. Não, 70, final de 70 pra 80, né? Boogie Nights é o final dos anos 70. Gente, vocês estão perdendo que isso não faz o menor sentido. A gente tá falando de Boogie Nights, viu o tamanho do peru do cara no Boogie Nights? Eu vi, é uma prótese. Não é nada, marca é imenso. Você está com invejinha. Ó, quase me deu safadão, meu viado. Marca é imenso. Você está com invejinha, você é babaca. Ó, essa música é legal, ó. Não. É, ó. Que ela fica... Que isso? Que isso, velho? O Paty do cenário desceu, eles ficaram olhando ele. Isso que eu tô falando, cara. Essa cena não faz o menor sentido. Olha só, eles estavam... Não, o filme não faz, né? Não, eles estavam lá no estúdio do cara. Aí o cara, vamos dar uma volta. E de repente ele fala, não, vamos nesse estúdio aqui, que é onde eles gravaram alguns discos. Aí, de repente, o cara começa, ele entra e não vou ligar aqui, apertar aqui, não sei o quê. É bem imitação de Balada da Noite, essas músicas, hein? É, parece mesmo, né? É o que eu tô falando. Só que é sem talento. Você tem invejinha de Mark Mark, cala a boca. Eles ficam indo com esse peru que não aparece mais, aí fica com invejinha de Mark Mark. Agora vão voar. Aí vocês vão falar agora que tocou pelo Super-Homem, né? Oh, meu Deus, eu estou caçando. Por que que ela ficou com medo? Se ela é uma deusa. Olha o coisa subindo, isso é uma alusão à ereção é, dele. É claro! Pareceu ali o Newton-John, o que que acontece? As palmeiras ficam eretas. Aquela ali ficou meia bomba, lá. É a do Gene Kelly. Aliás, é uma minha, uma tua e a do Miotti é a terceira, lá atrás, ó. Né, Miotti? Miotti falta 2 anos, Brunão. 2 anos pro... levar contra o cara. Vai levar a dedada, né? Levar a dedada. O fim da medicina. Vai esperando, vai, Miotti. Vai, doutor grossinho. Nossa, velho, mas começou a ventar. E ela ficou de calcinha, só ela. A chuva que tá caindo só aqui na tela. Nossa, agora é homenagem ao Cantando na Chuva, obviamente. Não, cara, toda essa cena é uma homenagem ao Cantando na Chuva. Eu não lembro Cantando na Chuva. É mesmo. O cara passa por várias cenas. Porra, vocês que são fã do filme. Caraca, eu tinha esquecido disso. Bloqueou, né? Nossa, velho, que direção incrível. Cara, por que que não chamaram o cara do diretor do Chaves, né, velho? É melhor. Porra, é essa? Exterminate! Caralho! Caralho! Dr. Who, velho, tadinho, Dr. Who, velho. Exterminate! Puta merda. Cara, por que que apareceu aquele inimigo do Dr. Who ali? Por que é? Deixa eu ver agora, por que que tá ali? Como é que é o nome deles, cara? Eu esqueci agora. Dalek. Os Dalek, é? Oh. Ixi, meu, você sabe? Esse episódio eu vi. Ah. Exterminate. Cara, esse é o filme mais sem propósito. É mesmo. Cara, mas é só... Eu já vi na minha vida, sabe, né? Cara, ele é mais... Ele consegue ser mais sem propósito que o... Quem é o mestre? Shownuff. Lembra do Shownuff? É uma historinha, né? Ah, aquele filme era bom, velho. Porra! O cara, vou sumir de forma ninja. Depois volta ele na ponta dos pés. Alguém viu meu medalhão aí? Ah, eu gosto dessa música. Essa música é legal, ó. Toca devagar. Ô, lavada de bunda. Ei, que diabo está vendo aqui? Porra, velho, tu é filado da puta, hein, velho. Ô, oh, mas tinha que ser o cara da... Tinha que ser o Hugh Jackman. Você tem ideia de qual é o custo deste equipamento? R$10, que porra, uma merda. Eles estão brincando a noite toda, eles deram nada. Você chegou a enfermeira, queimou tudo. A culpa é deles. Seguida de nossa primeira expulsão também juntos. Agora quero ir para um outro lugar. Onde? Quero saber mais sobre você. Matel. Quer dar. Já sabe muito sobre mim. Eu quero saber sobre você. Uhum. Eu sou séria. Também sou. O peito dela está quase aparecendo. Vamos ficar na torcida? Não tá, meu? Não tá mesmo. Tá quase aparecendo. Ela vai te empurrar pro carro, porque vai ser divertido matar. Bem. Olha, que coincidência. Vem cá, quando é que toca a música Xanadu no final do filme? Cara, no final, quando a boate Xanadu tá pronta. Cacete. E aí dói, viu, meu? É mesmo? 15 minutos de sofrência, bicho. Todas as possibilidades. Acha mesmo que esse lugar é ideal para Dan? Este lugar pode ser... Por que tem o Enterprise desenhado ali atrás? É mesmo? Parece mesmo. Caralho, velho, esse filme é cheio de referência. Cheio de referência. O cara é do Warriors. E ele já tá assim, namorando de conchinha. O cara nem sabe o nome da mulher, o cara... Pois é, né, amor? Vamos criar nossos filhos aqui. É, e a Olivia já tá ficando mais velhinha. Olha as marcas de... bigode ali, ó. Ali, você viu? Você viu? Igual quem? Não vou falar nada. Não Melina. Vou falar nada. Depois ela ficou Melina. Puta comigo... Melina. Você fica pensando. Falo mesmo, Melina. Inclusive falar nela. Adoro quando ela não tá online, porque eu pego no pé dela pra caralho. Ela mandou a foto pra vocês dela com o... Jack Sparrow. Mandou. Você viu a cara de velha bêbada que ela tá? Você viu, meu? Você não está brincando? Isto aqui? Eles faziam luta livre aqui? Pois então, tem um passado de sucessos. Ah, tá precisando de uns concertos. Acho que isso vai ficar coisa fina. Mas o Titanic também ia. Rapaz, isso não precisa de uma reforma. Precisa de um grupo de demolição. Olha, eu sei que está uma droga agora, mas eu sei que vai ficar joia de novo. Tá só uma espiada, Danny. Só o que estou pedindo. Quem foi que meteu você nisso? Uma garota. Ah, então está tudo explicado. Ei, Danny, você não acha que existe assim uma certa aura em torno desse lugar? Bom, se é assim que você chama, tudo bem, eu concordo. Vamos ver o resto disso. Acho que não tem uma certa aura aqui, claro, tem aura de merda. Uma certa aura, não é aura não, é um bicho morto. Foi metido em 1945 e hoje tudo é maior. E esse lugar, é grande a beça. Sim, é. Sim, bom, eu não sei, eu nem sei. Naturalmente, eu não posso levar isso muito a sério, mas se eu fosse fazer alguma coisa aqui, eu não sei dizer, eu sou... Porque, sabe, eu sou o construtor, e o construtor tem que ter tempo para decidir essas coisas, mas... Se eu fosse fazer alguma coisa por aqui, apenas... Falando em hipóteses, até que pode funcionar. Você acha que sim? Pode. Se planejado de acordo. Vamos ver, o palco fica ali, e a escada ali, ali, e lá atrás, e... Rapaz, dá para imaginar isso? Imaginando o quê? Uma orquestra, bem ali naquele canto. Uma daquelas orquestras dos anos 40. Vai começar outra sequência de sonho, eu vou tomar Coca-Cola, vou dizer. Não, vocês. Aí o que que acontece? Agora eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. O velho garoto, o cara falou assim, ah, encontrei um lugar legal pra gente ter um empreendimento milionário. Falou ele para o velho que ele conheceu há tipo 20 minutos. Aí o velho já tá começando a imaginar o que ele pode fazer. O velho é de outra geração. Então ele tá falando assim, não, podemos ter uma banda daquelas que não existem mais, tipo aquela do Roger Rabbit, não sei o quê. E o cara, não, podemos ter uma banda de rock. Aí, Miote, que é um plot twist, meu. Xanadu seria uma boate para todas as tribos. Entendeu, Miote? Entendeu? Tô falando com você, filho da puta. Eu tô... Não sei se olho essa merda. Bastante charme, todo mundo vestido com elegância e classe. Aí começa a dar bizu, ó. Aí começa tipo a trocar, ó. Vai o bigode... Daqui a pouco a Valéria aparece aí. As musas estão aí, né? Eu acho que são elas. Aquela japonesa ali é ela. É, mas cadê a Valéria? Eu sei que a Valéria tá mexendo. Ó, Vera Verão. Cara, tu viu? Você viu o pacote do negão? Caralho, moleque! Que pacote, velho! Caralho, olha o cara matando a mulher, meu irmão. Olha o cara, tá três dobrões. Ai, meu Deus! Porra. A mulher, caralho! A mulher, ele tá doendo! Caralho, irmão, o bicho tava jogando a mulher igual quem empina pipa, cara. A galera do rock, a galera do sintetizador, velho, olha a maquiagem. O Wolverine tocando bateria, vocês viram ali? Não, olha a maquiagem dos caras, velho. Porque é tipo, é o Slipknot gay, é? Nossa, essa mulher é do meio. É a menina. Aí, ó. tá nesse jeito aí, bicho. Nossa senhora, mas tá bruxa de 71. Ah, velho. Tem uma Carmen Miranda ali, ó. Alguém pegou no pelo do cara ali. Alguém pegou numa rola, é. Cadê a Valéria, cara? Eu sei que ela tá nesse... Ela é parecida, deve parecer. Que Valéria? Valéria do Conan. Ela era dançarina. Que ninguém sabe o nome dela. Ah, Valéria, que ninguém sabia o nome. Marinheiros, gangsters, jornalistas... Buiu. O Buiu. Tá o gato Tom vestido com aquele terno, né? Daquele episódio. Que ele vira malandrão. O prefeito ali. Ó, tá as meninas da Pequena Loja dos Horrores. I Love Luz. Quem gosta dos anos 60 é porque não viveu nele, viu? Que era muito feio, velho, a forma de dançar dos anos 60. E a da direita despirocou, viu? Olha lá, chutou o bar. É o céu dessa porra mesmo. Isso aí é como se fosse nos anos 40, cara. Não é 60, não? Big Band, 45, 50. Antes de 50, você falou? É, entendido, eu falo nada, né? Outra, mais judiada a mulher de novo, olha lá. Nossa, mas deu uma ralada. Eles estão bêbados, viu? Eu falei que a terceira do meio era... É, assim, tá, né? Certo. Quem você acha que falou que era menino? É, ora, bola. Olha o cara do teclado querendo brincar e ninguém dá bola pra ele. Olha só. Deixa eu abrir o plano. Olha pra direita da tela. Aí, olha aí. Olha lá. Empurrou o negócio. Caiu o teclado. Olha o cabelo de Wolverine do baterista. Nossa, olha esse aí. Esse aí é do Blues Brothers. Por que o Spock tá tocando baixo? Porque ele tinha que fazer alguma coisa pro Star Trek. Não tem porra nenhuma. Que é pior? Lá vem. Por quê, meu? Quando eu estiver editando essa porra, vou ter que ficar vendo o filme. É. De novo. Várias tocar. Olha isso, duas baterias, O cara tocando, tocando bateria com a Pepe, aquela mulher, você viu, o cara, igual o Bilu Bilu lá, o vídeo lá do WhatsApp, o Bilu Bilu. Sim, Bilu Bilu. É. Olha lá o negão com o pacote dele, as magricelas. Voltou pros anos 30, agora vai misturar. Agora se estranharam um pouquinho, mas achou bacana. O cenário vai juntar. Já esqueceram o livro Newton John. Pode cuspir meu nariz e faz. Bilu, bilu, bilu, bilu. Agora vocês imaginam, na hora do bilu, bilu. Na hora da guitarra, é isso aqui que ele tá fazendo, ó. Vai, guitarra, vai! Aí, viu, internet? Pra quem não teve o prazer de ver esse vídeo, o Bilu Bilu é uma mulher que pega a Bilu Bilu e faz Bilu Bilu. Ah, ela tá tocando guitarra na Bilu Bilu dela. Isso, tá tocando ciririca, né? Aí, ó, nós temos todos aí, viu, meu? Tio, o Xanadu vai ser assim, ó, vai ser todo mundo junto. Ih, o véio parou. Adorei! Você tá louco, mas que diabo? Faz mais de 35 anos que eu não faço uma loucura. É a dublagem da BKS, viu? Nossa senhora! Imagina. A BKS era aquela do Pica-Pau, se não me engano. Ramos, que é o que dublava o Wakeman no Caça-Fantasmas. A BKS é aquela dublagem horrível do Pica-Pau, que parece que tá todo mundo dentro do banheiro. É, do João Futuro, do João Futuro e do Caça-Fantasmas. É horrível. Nossa, a BKS era horrível, cara. Tem o Cláudio Dias também. Pera aí, eu tô lembrando da dublagem desse filme. Se eu não me engano, o Gene Kelly é a voz de um dos caras do Caça-Fantasmas. Tá bem, trato feito. Você já pensou de volta à vida artística? Só que não vejo a hora. Eu quero dar uma espiada minuciosa nesse lugar. Pena que está tudo meio escuro aqui. Ah, eu tenho uma lanterna lá no carro. Dá pra pegar? Dá, sim. É a nossa primeira colaboração como sócio. E, sócio, como vamos chamar o lugar? Como iremos chamá-lo aí? Como iremos chamá-lo, olha aí, Miotti. Que nome vamos pôr? Em Xanadu, o grande Kublai Khan construiu uma cúpula majestosa. Acho que estou tendo uma outra ereção. Onde Alfa, o rio sagrado corria... Ele se espantou a ver. Ninguém se espanta. Ela sai voando. Ela anda na velocidade do Flash. Não, a gente já conhecia ela antigamente, agora. Ah, é? Não, é natural, natural. Nossa, tudo você bom, por eu sou aqui, Kira. Podia falar assim, né? Não. Oi, eu sou Kira. Claro que é Kira. Eu sou Kira, quero. Mas... e muito. Muito, muito, muito. Quero muito, muito, muito. Cara, a Olivia Newton-John, ela olha com a cara de quem tá afim, velho. Tem certeza? Porque. Por quê? Bom, eu não sei, eu não sei, eu só estava pensando que eu... Desculpe, vamos, se esqueça. Então vamos fazer isso. Sim. Sabe quem é a voz dela, Melody? É a voz da namorada do Marty McFly. Elizabeth Shue, no 2 e 3. Falei pra você. E da Sigourney Weaver no Caça Fantasmas. Como é que eu sei? Esse que é um mistério, porque eu nunca vi esse filme dublado. Você nunca viu? Não. Como acha que vai ficar na Marquise? Magnífico. Ei, quando foi que chegou aqui? Faz um minuto. Que foi que eu te disse, Danny? No minuto ela está aqui, no seguinte só Deus sabe. Você é dono da metade do quê? Adivinhe, sócio? Do quê? Xanadu. Acho que entrei em coma. Olha lá, minha lanterna maravilhosa aqui no ar. Não adiantou nada. A essa transição, raiva que eu tenho desse fade. A mulher tá desenhando um croquis ali, vocês viram? Vamos ver o que é que vem primeiro na agenda. O que está fazendo? Ei, pra quem tá ligando? Ei, cara, não esqueça de pagar a ligação, hein? Alô, Simpson? Sonny Malone, eu quero ver você agora mesmo. Nossa! Que abusado! Mas que bichinha abusada, ele vai mandar o chefe dele a merda. Eu vou dar um jeito nisso, olha, vem cá, eu vou te fazer tudo uma piada. Relaxem, tá tudo bem. Você tá bêbado, e quando ficar sobre, vai se arrepender. Eu acho que ele vai chegar daqui a... Malone, que diabo tá acontecendo aqui? Simpson, trabalhei feito um burro, tentando fazer da terça-feira uma quarta. Só que não consegui. Eu devo ser um fracasso. Ixi, chegou todo bufado, levantou até a gola. É, chegou todo putão. Olha lá o Crocs, lá atrás, ó. Caraca. Olha lá o Crocs, é velho. Mesmo, rapaz. É Crocs, não. O pai do meu tinha um chinelo daquele. Teu pai tinha um chinelo daquele, Miotti. Lembra? Aquele de couro. Lembro. Teu pai tinha um chinelo daquele, não é Croc, não. Sabem aquele meu solitário fora daqui? Pois está acontecendo. Estão todos convidados. Noite de estreia. Vocês estão todos convidados. O filme fala de uma deusa ajudando um funcionário pau no cu a ganhar na vida, velho. Achar um lugar onde vai transformar numa boate que vai misturar anos 30 com rock and roll e tem a bicha velha do Jim Kelly e vai chamar Xanadu. O chefe dele não fez nada. O chefe dele não brigou, fez nada com ele. Ele só pedia pra entregar na terça-feira. Ele só queria deu setembro na quarta. Por quê? Porque sim. Porque terça é quarta. É. A tomar no cu. Eu não teria conseguido sem você. O que achou? Está divino. Você que é divina. Agora eu vou te comer. Olha aí. Tá um ticão, uau, uau. Olha, não, por quê? Estou no meu período. Já viu o período de uma deusa? Não, como é? Lembra da época dos problemas bíblicos? Era mais ou menos aquela ali. Isso, lembra quando o mar ficou vermelho? Tava nadando lá. Caralho. Caralho, que feio isso que o Bruno falou. Flow like a river. Podia ter uma música dela explicando que ela tá no período dela, né? Tá bem. Esse é um mistério. Como é o seu sobrenome? O mesmo do papai e da mamãe. Mas como é que é? Qual? Do papai ou da mamãe? Não importa, qualquer um. Igual o meu. Nossa, mas ela é bonita, né, velho? Sem pergunta. Velho, ele é muito feio, ele é muito cara. Feio. Ela fica mais bonita do lado dele. E ele parece que ele vai ficando mais escroto à medida que o filme vai passando. Toma porrada lá no Wars. Olha, ela tá bem maquiada, o cabelo dela tá ótimo, a roupa dela tá escroto, mas é, o cabelo, é a roupa da época. Estou morando com minhas irmãs e eu já disse isso. Eu sei, em um apartamento no segundo andar. Por que ficou em câmera lenta? Porque a pepeca dela acendeu, né, filho? Olha aí, ó. Uau! Caralho, Bruno tendo treco, velho. Só porque eu tô falando, fazendo, imitando a Disney. Olha o Bruno tendo treco. Olha lá. Por que que virou um desenho animado? Você lembrava, não? Não lembrava, cara. Por que, que eles estão copiando o musical da Disney, velho? Pera aí, o desenho é igual ao da Disney lá. E por que que ela virou uma personagem que não parece ela? Vai tomar no cu, velho. Caralho, gente, o Bruno tá revoltado, velho. Cara, você tá muito Disney, velho. Mas o desenho é igual da Disney, o traço é igual. Você tá com cara de ser aquele Don Bluth que fazia aquele Ratinha Valente, aquelas porra, lembra? Porra, Ratinha Valente era maneiro. Ratinha Valente, né? Era... Chorei pra caralho. Eu sei, mas é um traço. Chorou pra... Caralho, velho, com quem que o Bruno não pois chora? É. Bruno, gente, vê esse vídeo aí, eu chorei pra caralho. Não tem nada, o vídeo não tem nada, gente. Chorei, vi o vídeo, eu chorei, pô. Você peidar, porra, pra fazer isso? Peidou e virou um passarinho de colete. Ela tem umas bolas no saco? Que porra é aquela? É a polainas. Um passarinho de polainas. Puta que pariu, que criatividade, velho. É verdade, cara. Parece a ratinha valente mesmo. Valente, Fível, né? Fível também. É, Fível, cara. Deve ser Don Bluth isso aí. Isso quis dizer o quê? Cara... O que aconteceu na vida real? O filme é um musical, né? Então a gente já não pode exigir muita coisa dele. Aí o velho querendo seduzir os peão. E esse piquenique aí, que porra é? Pois é, o velho querendo seduzir os peãozada. E aí, mulheres? Todo mundo na minha casa mais tarde, hein? Levem vaselina. Sabe, quando vocês disseram que iam construir um sonho, pensei que estivessem loucos. É? A maioria aqui arranha céus... Peraí, isso é uma obra e aí tem champanhe? Sim, ou outro saindo de champanhe lá dentro, você viu? Parece uma boate gay. Sem sacanagem, cara. Parece uma sauna gay. E aí, tipo, é a inauguração da obra? É isso? É americano, né, velho? Tem muito dinheiro. Vou esbanjar. Parece que não sobrou muito, mas... E o Pedrão, bebê! Vamos todos beber cidra cerezé na obra, por quê? Porque é muito seguro trabalhar com coisas pesadas e que podem matar. Estamos todos bêbados. Velho, isso não faz o menor sentido, cara. Por que que o figurino dela é só de tomara que caia? Ela não tem uma blusa de alcinha, cara? Todas as roupas dela são todas iguais, já percebeu? Eu sou conhecido como Passa Ladeira Estrela. Olha, se vai dançar, então vai ter que usar alguma coisa. Para uma ocasião especial, você precisa de... Glitz. Glitz? Alguma coisa incrementada. Como diziam no seu tempo, bem pra frente, quente. Ah, então eu preciso de o quê? Glitz. Glitz. Então vou ter de conseguir um, mas onde é que eu compro isso? Numa loja francesa de glitzeria. Bom, seja lá onde for que eu tenha que ir, vamos em frente. Ali. Eles estão indo atrás do quê? De glitz. Por que que o cara tá dançando? Olha os manequins que não são manequim. Não sei, já saí dançando. Você acha isso, mano? Puta merda. Não, porque o cara lá na frente, o segurança, já tá dançando antes de começar a música. A cara do Jorge. A cara do Jorge. Puta merda, eles vão dançar. Eu não acredito. Ô, por que o Goku tá na Miote, na vitrine? Que isso? Miote, isso é pra você aprender. Foi desse jeito que eu me senti vendo aquela bosta daquele filme lá. Michael Jackson, né? Não. Aquele filme horrível que você me botou de castigo pra ficar assistindo. Mulan Rouge. Não. Foi desse jeito que eu me senti, Miote. Não, essa cena aí é a Linda Mulher no Xanadu. É, a Linda Mulher com o Radical Chic, né? É, é aquela cena que a Linda Mulher vai comprar as roupas, olha lá. Mas que bicha velha! Ô, Gene Kelly, porra, tu era foda, cara. Tu era macho, né, velho? E essa música do Amaury Dumbo lá do Pânico? Meu amigo Miote, tá aqui hoje, prestigiando o Xanadu, é o Miote. Velho, que carro é esse, cara? Que roupa é essa, Gene Kelly? Miote, não quer mandar uma mensagem pra pronto, ninguém, não. Começou de patins. Miote, quer mandar uma mensagem pra ninguém, não, Miote? Quero não. Me matar aqui com essa. Vocês estão brigados, Miote? Que isso? Gente, caralho, velho, esse filme é muito merda, cara. Esse filme tá melhorando agora. Tá não, porque são bailarinas. Bailarinas têm corpos feios. A Vera. O que o cara do C&A da tá fazendo? Da C&A, né? O cara da C&A. Cacete, puta que pariu. E vou ver várias vezes. Gente, a revolta deles dois tá uma coisa divertidíssima, cara. É que eu nunca vi essa porra desse filme. O Miote, ele não tá acreditando. Eu falei. O Miote botou a mão na cara do Miote. Meu Deus do céu. Não, Superman 3. Aí, fala, ó. Antes tivesse sido Superman 3. Bundão aí, ó. Bundão, ó. Rabeta. Pô, a loura é maneira. Cara, que edição. Olha o Goku. É o Goku transviado. Olha, ele sabe dançar. O Gene Kelly sabe Gene dançar. Gene Kelly tá uma bichona. Os outros dois... Nossa, mas o Gene Kelly tá muito besta. Ai, meu Deus. Não. Sensacional, velho. Como este filme não ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais, cara? Meu Deus, isso é muito bom, cara, velho. Cara, esse filme é épico, velho. Você viu, Miote? Ele tá o velho assim, pega ela, isso, mostra pra ela quem é que manda, porque o velho não dá mais conta, né? Te mostrar. É. Vou te comer, seguridade. Sim, isso mesmo, estreia amanhã à noite. Bem, pode trazer as câmeras de TV se você quiser, mas nós não vamos ter nenhuma celebridade por aqui. Não, não, só gente simples. Estão dançando sem música, tá? Só pra avisar. E o velho pagando de patrão, a merda não tá nem pronta. E aqueles dois malucos ali, dançando no meio do nada. Não se preocupe, seu dia chegará. Todo mundo tem pelo menos uma grande oportunidade uma vez na vida. É, isso é o que dizem. Vai ter uma hora que ele vai encarar Zeus pra ficar com ela. E agora, patrão? Bem, nós temos que checar alguns detalhes. Eu sei. Meu Deus, como eles estão me divertindo com a cara deles dois, velho. Ajuda, vamos colocá-las. Eu não vou demorar. Eu quero falar com você sobre o sistema de som. Claro. Deixou esse lugar muito bonito. Só fiz o que o garoto indicou. Ah, posso ver o simpático Danny correndo pra lá e pra cá? Ah, uma coisinha aqui, outra ali. Não conte pra ninguém, mas sou nervoso. Mas por quê? Bem, já não encaro uma noite de estreia desde 1945. Uau! Eu acho que bateu a tremedeira. Pois finge que estamos em 1945. Vocês perceberam que a mesa tá bamba? A mesa onde o Dini velho tá. Essa mesa aí, onde ele tá, ela tá bamba. Ele deu uma encostada na mesa vizinha. Mais uma blusa, tomara que caia lá. Bom, já tá tudo arrumado. Sunny, não se preocupe com o sistema de som. Eu já chequei duas vezes. Hoje está ótimo. Vocês podem ir para casa. Vou para casa e vão fazer neném. Tire o vadinho. 1945. Eu estava lá. Era eu, velho babaca. Conseguiu. Amanhã é o grande dia. O sonho vai se realizar. Amanhã que será, velho. Eles vão inaugurar uma boate. Que amanhã vai ser um dia lindo. E que fotografia é essa? Olha só. Cadê a iluminação da cara dele? Chama contra a luz. Não, pô. Esse aí tá muito mal feito. Não, isso chama... Não tenho a menor ideia de como usar o aperture da câmera. Ele não tava com luz essa hora. Por que ela não quer beijar ele? Que porra é essa? Na hora ela beija, ela não beija. É porque ela fica com tesão aí, mas... Né? Você já viu uma deusa molhada? Não. Como que uma deusa ficou molhada? Lembra do dilúvio? Não é? Lembra? Caralho, foi você? E eu nem tava tão massa, hein? Não, isso jamais poderia acontecer. Não estou entendendo. Como assim sofrer? Eu sei que não devia, mas eu fiz. E é loucura. Sony, existe algo sobre... Ela tá dizendo que ela não pode se apaixonar. É, não, preciso lhe contar algo sobre mim. Como ela vai provar pra ele que ela é uma deusa, vai ser a melhor coisa. Ela vai ligar uma TV, aí ele... Meu Deus, eu sou uma deusa. Eu não entendi. Agora, ó. Cortou do nada também, eles estão na praia, do nada estão na... Teleporte. É, eu acabei de teleportar a gente. Teleportou nada. Teleportei, você não viu? A gente tava na praia. Olha o que eu vou fazer com a TV, ó. Eu não sou como me vê. Já ouvi uma expressão inspirada por uma musa? É isso que eu sou. Uma musa. É bom saber que alguém está se divertindo. Mike, não faça piada, eu falo sério. Não, eu acho impressionante como é que ele não percebeu até agora que ela tinha, tipo, algum poder. É a primeira vez que ele viu. É. Porra. Pô, você não percebeu que eu, tipo, flutuei, saí voando, andei rápido igual o Flash, nada disso. A gente virou desenho. A gente virou desenho. A gente virou desenho e no desenho você virou um peixe, um passarinho. E eu virei uma passarrolha de bolanha. Passarrolha. Página 728, leia. Tá bom, tudo bem. Olha lá, ela vai provar que ela é deusa perguntando pra ele coisas da lista telefônica. Uma das nove irmãs... Como na capa do álbum. Uma das nove irmãs, deusas da mitologia grega, protetoras da música, da poesia, das artes e das ciências. E agora você me acredita, Sônia... É, agora ficou estranho. Agora ficou estranho. Você que escreveu isso aqui? Agora deu medinho, agora deu medinho. Ah lá, ligou a TV e ele vai acreditar. Ora, ora. Veja quem chegou. Quem quer pegar você agora, Vargas? Os Diras ou os Galícias? Não banque o esperto comigo. Ela vai aparecer, só pode acontecer isso. Ele disse para manter a distância de Brenda Trent. Ah, sim. Você disse mesmo. O que eu devo fazer, Sonny? Afogo ele ou preparo um drink? O quê? Com quem está falando? Com Sonny Malone. Ele não acredita que Kira é uma musa. Como pode estar falando comigo? Você está num filme. Não tenho muito tempo agora, Malone. Brenda é a única pessoa que me viu lá na frente. Caralho, é o Capitão Mobral. Como você pode estar falando comigo? Você é um filme. Caraca, velho. Aí o cara aponta a arma pra ela no filme e fala assim, se ela diz que ela é uma musa, ela é uma musa. E ela tá indo. Falei que ela parece puta merda. Oi, Sonny. Meu Deus. Desmaio, hein? Não, mas ele é o capitão, ele é o senhor de todas as atuações, né? Boa sorte na inauguração do seu clube, meu camarada. Eu gostaria de estar lá. Nossa senhora. E que, meu irmão, eu ia comer essa mulher de um jeito tão obsceno, velho. Eu ia comer essa mulher que não ia sobrar nada dela no dia seguinte. Nada, nada, nada. Ela ia ficar igual um pastiche na cama. E o Nil. Ah, mano, não, isso aí não pode falar mais. Só vou botar o pi, né? É, não, isso é a Thaía. Então você vai botar o pi? Você não pediu? Eu botou uma faixa só pra mim, agora eu vou encher essa merda de pia. Eu ia fazer, sabe o quê? Eu ia botar ela de quatro e comer igual o cara lá no videozinho. O cara comendo... Surprise, motherfucker. E agora que nós vamos fazer? Responda assim. Fazendo caô. I'm sorry, blá blá. Kira. Eu te amarei pra sempre. Te amarei. Eu te amarei pra sempre. Kira! Cara, na boa, os trapalhões faziam isso na abertura dele, velho. Fazia mesmo. Os trapalhões faziam esse efeito na abertura, cara. Ei, pintor! Andei procurando você. Onde esteve? Aqui. Não começou o filme e passou-se o filme com esse cara reclamando que não tinha onde cair morto? Sim. Como caralhas esse cara vai fazer uma boate mega gigante? Porque quem tá patrocinando é a bicha velha. E ele teve a ideia. E arrumou o lugar pro cara. E o cara, ele automaticamente achou que é sócio do velho. Ah, entendi. E esse lencinho no pescoço. Como é que não interessa? Esse era o nosso sonho ou não era? Não existe mais Xanadu, porque não existe mais Kira. É agora que ele vai lá encarar Zeus, ó. Ela o tornou real. Pois acha! Traga de volta. Os sonhos morrem. Não. Não, não, não. Mas não sozinho. Nós é que os matamos. Ora, se desistir, ficará sentado. A cara do Miotti. Bruno, olha a cara do Miotti. Cara, Miotti, é melhor. Aí, Miotti, não quer zoar o Bruno? Não, me zoar, vai. Agora aguenta, aí. Aguenta, Miotti, aguenta. Karma, my Você friend. É culpa do coruja. Karma is gonna get you, motherfucker. Uma coisa. De algum modo, em algum lugar, existe um meio de chegar a ela. Se ela chegou aqui, existe um jeito de chegar lá. Acredita na paz, isso é com você. Inclusive, o Coruja, depois que saiu daquela linha de restaurantes, caiu drasticamente a vida sexual dele, né? Porque nunca mais ele mandou nada. Estou saindo do Colorado com mais 6 canais. Nunca mais rolou nada daquilo. Ai, acho que vou andar de patins pra esparecer. Tá com cara de ser Los Angeles, né? Sim, mas essa música aí também é famosa, essa música aí, ó. Cara, isso era uma febre mesmo nos anos 80, esse negócio de patins, hein? Pois é. Ai, que roupa, que figurino. E essas canelas de sabiá ali? Não, e o melhor, tem um cara de casaco ali atrás, tava frio, velho. Todo mundo de casaco, velho. Olha, ele apagando o peitinho. Essa cena não foi filmada no mesmo dia que tava foi outra não, cena. É mesmo. Um dia tava frio e esse dia tava calor. É. E ele tinha que ficar com o mesmo figurino, porque tinha que filmar de novo. E aí foda-se, nego. Não, tá frio hoje, foda-se. Vai o mesmo figurino. O cabelo dele tá maior? Achou. Achou o portal do paraíso. Olha, meu Deus. É no beco dos Warriors. Kira, é você e suas irmãs meio piranha? Eu acho que a Valéria é a primeira que saiu pela hora. A Valéria? Porra, caralho, não vou explicar pra ele de novo, não. Ah, tomar no cu, gordo, vá se fuder. A Valéria? Ele vai dar uma cabeçada no muro, é isso? Vai, ele... Olha, eu acho que é ali. Aí ele vai com tudo pro muro, olha lá. Com tudo, ó. Vai entrar no muro. É claro. Eu não culpo ele, porque outro dia eu vi a bunda da Paula Oliveira na televisão, eu fiz igual. Eu, babai, me leva! Pá! Dei uma cabeçada, só que não funfou. Aí eu não julgo. Legal que a música é mó feliz, né? E tipo, o cara tá e ele mó tá tristão. Não, e outra coisa. Por que diabos o Olimpo tem neon? Luz de neon. Porque é o Olimpo dos anos 80. Vai, meu filho! Vai, garoto. Vai que é tua. Vai. Concussão! Ah. Puta merda. Esperava algo diferente, Miotti? Gente, mas esse filme parece aqueles teatro que, amador que tem aqui em Brasília, sabe? Tipo, o Fantasminha Pluft. Aquelas coisas assim. Olha o chroma key refletindo no cabelo dele. Nossa. Agora virou contato imediato, ó. Pão, pão, pão, ele entrou pão, no videogame pão. Lá do Tron, ela é o Tron. E ela alegrou, né? Você me achou, se fudeu, vai ter que vazar. Sonny, como chegou até aqui? Não pensou que ia deixar você fugir de mim, não é? Mas você tem que voltar. Está bem, estou pronto, vamos lá. Eu não posso ir com você, mas você tem que ir embora. Antes que seja tarde demais. Tarde demais pra quê? Por favor. Nossa, nossa, isso aí. Cara, isso é, tá melhor que Tron, velho. Nossa. Sabe Tron, o primeiro Tron? Da Disney? Tron, o Bruno acha o Tron uma merda, viu? Hein? Se fuder. Cara, o Bruno é o primeiro fanboy da Disney que eu já vi, velho. Não pode falar nada da Disney. Até a espada é lei, ele se amarra. Espada é lei. A espada era lei era bom. Vai tomar no cu, pior. Espada é lei, move teu rabo. Eu vim pra levar Kira. Ela não vai partir. Isso é impossível. Isso é o que você pensa. Como sabia que eu ia dizer isso? Encare a coisa assim. Eu sou um bom adivinho. O que mais você sabe? Eu sei de tudo. Tá bem, então sabe disso. Eu vou me plantar aqui até que o inferno se congele. Sonho! Você vai partir agora e vai se levar Kira. Por quê? Porque as outras pessoas também sonham. Os mande uma outra musa. Tem musa dar com pau andando por todo canto aí. Cada sonho, uma musa. Espera. Espera um pouco. Me escuta um minutinho, tá bem? Kira e eu nos amamos. Não amo, não. Eu não quero ir embora, não, Zeus. Não, papai. Eu, hein? Na Terra é bem raro você se apaixonar, com certeza. Precisamos um do outro. Pois bem, já chega. Você vai partir, Kira vai ficar. Sem discussões. Esses são os regulamentos. Eles devem ser seguidos. Por outro lado, querido, eles também podem ser desobedecidos. Vamos falar disso mais tarde. O que é mais tarde? O que é mais cedo? Eu vivo esquecendo. Espere um pouco. Ninguém está interessado nos meus sentimentos? Não, foda-se. O que é isso, sentimentos? Ah, você não lembra disso? Nós aprendemos sobre sentimentos na nossa... O que essa mulher falando agora? É a mulher dele, é a... A Zéia. Era? A Zélia? É a Zéia, é a Era. A Zélia Cardoso. Vai abaixar o plano real. Jamais tinha sentido isso por alguém antes. Eu nunca pedi pra ir embora daqui, nem antes, nem nunca, em todo esse tempo que eu estou aqui. Isso é verdade, querida. Ela não pediu nunca em todos esses séculos. Vocês, eu já saí e sapecou um monte de gente. É, tuas filhas, tudo foi um pai diferente, ó. Cada uma amaga a mulher. Essa noite. Só uma noite. Não, não, isso não é possível. Adeus, Sonny Malone. Kira! Apenas um momento. Nossa, adeus, mas é um show de interpretação. E eles dois aí estão magníficos, velho. Cara, que música chata, meu pai eterno. Vamos falar besteira? Só música chata? Vira aí, Bruno. Bruno, vira pra mim. Vira pra mim, vira pra mim. Miote, conte-nos de Fortaleza. Isso. Você não contou, Miote. Como contei, foi Miote. Lá? O que você fez lá? O que você fez lá? Passeou, foi onde? Praia. E voltou branquela, assim. Pouco dia na praia. Mas você fazia o que o resto do dia? Que faz mesmo? Oxe, Miote, é nóis. Enquanto tá cantando essa música de fundo. Miote, embaixo da cama. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? É, conselho, tudo tem lá. Encontrei o Torinho. Encontrou a mãe do... Encontrei a Xana, Xana Chachada. Encontrou a mãe do Torinho também? Não, o Torinho não. Ele não deixou eu na casa dele. É porque será, né, Miote? Você tá... Não, a minha mãe tá aqui em casa, não vem não. Foi assim, ele falou assim. É? Foi desse jeito. É, porque a mãe do Torinho é maneira pra caralho. Ficou na casa da Yasmin, né? E aí, é Yasmin? Opa, caralho. É, Yasmin. Rapidão. É, que pariu. Tu encontrou a mãe dela? Não? Encontrei, cheguei. E aí? Cara, eu nunca entendi esse tesão do Miote na mãe da Yasmin. Ela, a irmã da Yasmin é uma senhora, velho. Pra não dizer véia. Não fica condicionada, não. Agora tem uma coisa, Miote. Uma coisa, acho que a Yasmin falou isso pra você, não. Quando eu fiquei sabendo que você tinha levado a véia aqui em Brasília pra dar uma sapecada... Eu não levei pra dar uma sapecada, não, caralho. Calma, calma, calma. Aí eu falei com a Yasmin. Puta, caralho, Yasmin. Miote, você tá sapecando a pepeca de sua mãe. Sabe o que ela respondeu pra mim? Deus me livre, minha mãe merece coisa muito melhor. Ela falou, deixa aí pra mim, Miote. Ah, é, Yasmin? Juro por Deus, ela falou isso, deixa aí pra mim. Eu criei intriga, eu sou bicha venenosa. Mas eu concordo com a Yasmin. Hã? Deixa a Yasmin. É, Miote? É. O que você vai fazer com a Yasmin? Deixa ela. Só pra ver se eu falar, ela vai ver. Eita. E que mais você fez lá, meu? Quem mais que você fez lá, meu? Quem? Não, mas e aí? Você foi pra praia, voltou mais branco que eu. E aí? Vamos, Miotti? Foi no shopping? Foi no shopping. Foi conhecer o shopping lá, fodão. Foi no cinema? Foi no cinema. Cinema. O que, que você assistiu lá? E a porra do Bob Esponja? Que porra de filme daquele? O filme é um filme cacete, meio louco, cara. Cacete, filme doido. E aí, no cinema lá, sentou no rádio, alguma coisa assim? Vou contar que negócio eu te liguei. Lembra que eu te liguei falando? Eu vi o Êxodo. Onde é que põe? Não, pode calma. Contar. Eu vi o Êxodo. Eu vi o... Não, a coisa esquisita, pô. Deixa eu falar, cara. Te ligou. Calavera. Tô aqui no motel, cara. Onde é que eu ponho? Falei, meu, tipo, põe que tem cabelo. Aí ele me liga depois. Cara, ela tá reclamando que tô comendo com o sovaco dela. Aí, conte, cara. Ainda bem foi suvar, foi bigode. Ai, caralho. Sim, meu, sim, que e aí? Pariu. Você ligou, cara, eu não lembro dessa coisa. Não, pô, eu fui ver a porra do Êxodo, a gente foi ver dublado. A gente quem, meu? Eu e Lorena. Quem é a Lorena, meu? É Shakira? Eu vou conhecer. É Shakira? É. Acabou a música, peraí, meu, depois a gente volta, viu? Ó, segura essa Lorena na cabeça aí, hein? Depois a gente volta pra ela. Talvez apenas um momento, querido. Bom, talvez apenas um momento ou para sempre. Ih, eu também já estou começando a misturar os dois. Aí, ó, começou. Agora é o final do filme. Agora é a bichice. É a música que você gosta. Mímicos malabaristas. Você viu que medo isso? Todo mundo, vamos lá! Todo mundo! Agora o Xanadu, é a música? Agora é aquela Xanadu, que o Bruno... 15 minutos. É aquele que o Bruno tá adora. Você percebeu que só tem gente contratada na porra da festa? Ah, claro. É inauguração e só tem amigo do cara. Ele não vai ganhar dinheiro com essa merda. Vai! Que eu ia pegar na cabeça de alguém aí. Que isso? Olha ali, velho! O que é aquilo ali, cara? O pequeno. O que é aquilo? O pequeno grande herói? Que merda, pequeno mestre, você viu mestre. O pequeno de beicinho? Uhum. Tô doçando pra caralho. Aquela banda do sonho dele, alucinatório. Tá todo mundo aí, ó. É, todos os figurantes, agora é a cena de todo mundo participar. Isso, agora é o final da novela, né? E ele esqueceu, né? Tava malzão por causa da Kira. Foda-se. Já tô aqui, agora. Por que tem essas aeromoças de ombreira gigante? Da Transbrasil, né? Oh, mas aí... Eita! Nós. Aí, a galera Olha do aí. Break, a galera do break, vestido igual o Tom, com aquele terra. Caralho, a galera do Twisted Sister ali atrás, você viu? Você viu o ovelha do Twisted Sister? Vi. I wanna rock! Esse filme tem dois finais, sabia? Tem uma montagem que saiu no cinema, que é essa que a gente tá vendo, e tem uma montagem que saiu pra televisão, que é bem menor. Olha lá o meu pequeno mestre ali, ó. Todo metidinho. Pequeno mestre do Paraguai, né? E copo de karatê, o outro com óculos escuros, vai tropeçar, hein, filho? E aí é uma boate barra rink de patinação, onde todo mundo tem que estar patinando, senão fudeu, né? Ou então você fica sentado ali. Então você tem que ficar sentado batendo palminhas. É, fica de cachivo. Você patina? Não, sente! Bater aí, seu patinando, olha lá. É de plástico! É de plástico! Ah! versão da televisão começa a ir. Olha o peludo do Brunão, olha lá. O Brunão, Filme sim, filme sem mil. Filme sem mil. Capitão Yo do Brunão aí, ó. Quero pedir a todos vocês que fazem os downloads e que escutam o Jurassicast, que mandem para @BrunãoJurassicast esta música pelo YouTube. Ele vai amar. Nossa, mas tá gostosa, hein, bicho? O que eu acho escroto é que, assim, de repente, ok, ficou tudo bem, ela tá cantando. Não, aí o pai dela virou e falou assim, tá, vai lá, vai, um dia só não vai fazer mal mesmo, vai lá. Aí ela foi um dia, depois no final do filme ela vai embora. Olha lá, Valéria. Olha lá, Valéria. Cadê? A Valéria, a Valéria ali no meio. A do meio. Porra, não vi. É a Valéria. Que merda. Ali, ó. De costa ali, ó. Essa aí, ó. Aí, a Valéria. Caralho, não tem nada a ver com a Valéria. Ela tá mais bonita do cone, hein? Olha a Olivia Newton-John com um cagaço, um monstro de cair desse salto. De cair desse salto, olha só. E o cara que maltrata a mulher tá ali em cima, lá. O cara que balança a mulher igual... É o bigode, ela lá, ele... Olha lá, ali. Ai, ai. Ó, Casa Grande. Ó, um pacote do cara, não, velho. E tem equilibrista dentro da porra da boate. Eu juro que eu pensava que ela ia dar uma palpada no saco do cara ali, que ela fez assim, como ela... Equilibristas de Poelaina. Patins, não, né? Não, nenhuma, ela só tá com. Ela tá olha dançando. Isso. Olha lá, mulher, vai vomitar, ó. Mulher vai vomitar. Caralho, vou vomitar. Corta. Pronto, agora vai mais meia hora de música. Estão todos vestidos de Lucy LeBlanc, né? Lucy Ball. Ali a Valéria ali atrás. A diversão desse filme é achar a Valéria, né? Sério, gente, tá não. Pronto. A Valéria é do meio. Ô, Budinha. Agora é Xuxa. Agora olha é namorada dela, olha o namorado dela. Olha como ele é desenvolto. Olha como ele dança meio igual. Olha como ele dança igual o miote. Olha como ele dança igual o miote. Pai, ela podia ser bonita, mas tinha uma bundinha de siriano, hein? O corte da televisão não tem nada disso aí. Quando termina o Xanadu, ela vai embora e acaba. Acaba o filme. Aí acaba o filme. Hilari, hilari, hilari. Oh, oh, oh, ilari, larie. Oh, oh, oh, ilari, lari, larie. Oh, oh, oh. Bugou o gordo aí. É. Olha só, você viu? Vem até o X da Xuxa, eu tô falando. Olha a cara dela, velho. Olha a cara, olha ela. Ô, Brunão. É festa de rodeio. Olha o Warrior ali. Olha o Warrior. Olha o Warrior querendo participar. Olha o Warrior querendo participar da brincadeira. Cara, não tinha como botar mais babado nessa roupa dela, né? Bebeu nada. É, bebeu só espuma. Não fez cara de cu, é, dá merda. É, dei a bebida. E aquele coxinho ali, todo empolgadão lá. Gente, isso não vai acabar, não? É fantástico. Tan. E é mesmo até um negócio da cabeça. Olha lá. Aí voltou o Xanadu. Xanadu. Now we are here. Xanadu. Eu estou vestida muito feia. Caralho, mataram ela pra caralho. Falou, não, Fê, tu tá muito gata. Vamos Princesa dar uma zoada. Princesa Xuxa, vela. Vamos dar uma zoada, tu tá foda. Pronto, aí voltou o normal. Ah, agora ajudou. Aí voltou, ficou maneiro. Xanadu. Now I'm out here. Now I'm here. Ah, caramba. Eu acho engraçada que criou um caso do caralho pra ela sair do Olimpo. Só que as irmãs piranhas estão todas aí. Sabe quem são as irmãs dele? Lá dos Sete Gatinhos, sabe? Ah, sim, as verdade. E ela é a Silene, olha lá, vai subir. Vai, Silene! Cantou pra subir. Cantou pra subir. Caralho, Xanadu, a casa de macumba, velho. E ela tava de branco. E ela tava de branco. Caralho, a festa morreu massa, hein? Caralho, ali. Ô, mina! Tá certo que tu não pode ficar, mas porra, velho! Não precisava quebrar levar a bote. Todo mundo, velho! Precisava quebrar a bote no dia da inauguração, mano. Eu fiz até uma jaquetinha da Speedo aqui, ó. Tá escrito Xanadu aqui atrás, meu. Tudo certinho aí, rapaz? Sim, tudo bem, Dani. Tome um drink, vai animar você. Não, não, obrigado. Ah, moça, quer trazer um drink aqui pro meu amigo? Aí vai ser a mulher, ela. Quer ver? É claro. Porra. Obrigado. Porra, tu se chapa, cara. Esse aí é o copo de 50 centavos do Chaves, que ele vende suco, né? Olha, eu quero levar um papo com você. E acabou? E aí acabou. Puta que pariu. Ficaram falando final do jornal hoje. Porra, é? Caralho, esse filme tá uma merda, você acha? Eu acho que tá ruim pra caralho. Sabe o som, Miote? Ai, Miote, adoro essa música. Miote, canta, Miote. O silêncio do Miote é revelador. Passar o piru. tem que ser. Choro. Xanadu tem que ser. Passa o peru. Passa o peru. Passa o peru. Passa o peru. Passa o peru. Estou aqui. Vou passar o peru. Eu vou passar muito peru. Eu vou pra praia, vou comprar brinquedo. Pra poder disfarçar, vou passar o peru. Vai, Bruno, vai, me ajuda. O peru. Ah, pensei que ia ter um Xanadu. Acabou. Ah. Conceito tutelar, meu amor. Olha, eu vou falar pra vocês, internéticos. Há muito tempo eu não fico tão feliz assim na minha vida, cara. A cara do Brunão e do Miotti assistindo esse filme foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Foi divertido, foi divertido. Meu Deus. Então, Miotti. Vamos terminar aquela conversa. Xanadu. Aí você foi pra Fortaleza, imitou o Olivia Newton-John. Como é que foi? Foi ver o Êxodo. Você tava contando a história do Êxodo. Tava vendo dublado, aí a porra do filme, as vozes, não tava assim, eu sabia que tava dublando, mas tava estranha. Tava em modo acelerado. Tava tipo Manky? Tava passado em modo acelerado pra ir mais rápido, pra ter mais sessões. Tava vezes um no FF. Foi? Mentira, sério? O filme não era, e era película. Qual era o cinema? Ah, o cinema lá de Fortaleza, né? Fala o nome do cinema pra gente falar pras pessoas não irem nessa porra. O Miotti me ligou. Calavera, você já viu o Êxodo? Eu falei, infelizmente vi, porque o filme é uma merda. Eu falei, infelizmente vi. O que é que tem? Você viu dublado? Eu falei, não, eu acho que foi legendado, mas por quê? Tá estranho isso aqui, velho. Parecia no Chipmunks falando. Falei, Miotti. Como assim? Tinha Ricardo Schnatz, Alexandre Moreno, só que as vozes. Falando assim, mas só que as vozes. Mas é! Porra, tá muito estranho. É Moisés, não? Moisés? O outro é Noé. Moisés, Moshé. Era Escodó, Moisés. Tem que estar Banane, Miotti. E aí você tava Banane lá no cinema? O quê? Banane? É, tem que estar Banane, Miotti. Que Banane, porra? Ah, Moshé. Moisés que tá na briba. Mas aí você foi pra Fortaleza, cantou Xanadu pra caralho, que eu tô sabendo. E aí? Você tá olhando? Essa porra, por que tá olhando com essa cara de eu putão pra gente? Por que não? Não, porra, conta porra. Passa o peru, passa o peru, eu vou passar o meu peru em Fortaleza. Não, para de gravar, eu vou passar. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões, Alberto da Silva Correia Júnior, Alexandre Polizel, Alexandre Teixeira, Tesão, Lindo, Perfeito, Cinquentão, Alexandre Torres, Andréia de Oliveira, Não, Andréia do Oliveira, Carlos Leão Guimarães de Alvarenga, Não, é Alvarenga, Carolina, tchau, ô Carolina, volta aí Carolina, Cláudio Capitu, Valério Brito Ferreira. E aí, Cláudio, você ficou ou não ficou com o Bentinho? Daniel Alexandre Moreira. Daniel Caixeta Fotografia. Daniel de Souza. Diego França. Douglas Lombardi, oi! Babai! 52, 53, 54. Eduardo Gurgel, lembra da fábrica de carro? Faliu.